Saudade, Robinho. Saudade, Batista. Saudade, Tio Luba. Saudade, Luciano. Saudade, John Lennon, John Moleque. Olímpio MCista, filme forte. Filme do Cash. Guerras, motherfucker, pai. Descanse em paz, meus irmãos. Descanse em paz, meus irmãos. Descanse em paz. Descanse em paz. Quando acordo, eu me lembro. Sinto falta dos meus parceiros. Que se foram, mas não se despediram. Que partiram, mas não se despediram. Queria poder mostrar o jeep da hora. Queria poder mostrar como eu tô agora. Queria poder trocar uma ideia da hora. Queria que você estivesse comigo no rolê agora. Robin, a gente chora. John Lennon, a gente chora. De Luba, a gente chora. Porque saíram fora, porque viraram estrelas, porque saíram fora. Eu sinto falta, tenho lembrança do mano Taliba. Tenho lembrança do Luciano, tenho lembrança do mano Batista. Quando a gente tava na pista, junto na pista ou lá no Batista. Era nós que tava na fita, no meio do beco protegendo a vida. Mesma família se considera, mesma família na paz e na guerra. Mesma família na paz e na guerra, mesma família se considera. Sentimos falta de vocês no nosso time. Pra bater uma bola e dar um tempo do crime. Sentimos falta dos comboios pras baladas. Quando nós brindava do lado das danadas. Não ligava pra nada, voltava pra quebrada. Fazia correria e depois se levantava. Você sabe o quanto eu sofri. Você sabe tudo que senti. Quando vocês partiram daqui, me deixaram sem se despedir. Você sabe tudo que rolou. Sem vocês a família chorou. Minha saudade é só pra quem ficou. As lembranças foram só quem restou. O que restou foi saudade, lembrança das amizades, de todas as camaradagens. No tempo eu faço a viagem para um passado recente. Quanto mais passa, mais sente. Tô firmão no presente, graças a Deus tô contente. Evolui meu talento, tendo reconhecimento. Vários berrei contra o veto, fui pelo amor, sentimento. É outra fita, outra meta, só quem tá aqui pra dizer. Vários que sente a falta, vários lembrar de vocês. Sei que o mundão tá com pressa, pra muitos nem interessa. Só fizeram promessas, só deram furos e pressa. A rapa foi sabotada pelos fulano canalha. Aqui só fizeram guerra, aqui só deixaram falha. Só vai ter paz de repente, de sujeito pra sujeito. Só vai ter paz continente, quando houver o respeito. Queria tá com meus mano na praia, sentindo a brisa. Nós tudo junto com as mina, queimando um de Ibiza. Tenho saudade, né mano, essa que fiz pra vocês. Eu tô no jogo, né mano, superação por vocês. Você sabe o quanto eu sofri. Você sabe tudo que senti. Quando vocês partiram daqui, me deixaram sem se despedir. Você sabe tudo que rolou. Sem vocês a família chorou. Minha saudade é só pra quem ficou. As lembranças foram só o que restou. Você sabe o quanto eu sofri. Você sabe tudo que senti. Quando vocês partiram daqui, me deixaram sem se despedir. Você sabe tudo que rolou. Sem vocês a família chorou. Minha saudade é só pra quem ficou. As lembranças foram só o que restou.